Bem mais que gestos, até virou brincadeira. Hoje de qualquer maneira, tamo aí pra estourar. E digo, filho, eu tô causando vários atos. Alguns acham fácil, mas difícil é se expressar na rima. Cheguei no baile, mas na maior disciplina. Entre os patos, anos, combos rolando, já surgiu 15 mina do camarote. Tô discreto, e o papo torto eu resolvi com papo reto. Escolhi umas pra companhias, mas sei que no outro dia posso não mais estar contigo. Eu fui pro jet e você atrás de um ombro amigo. Mas não entenda, simplesmente se encienda. Me compreenda, hoje é besteira mais. Sem desabafo que ela já sofreu calada. Não é escravo, mas na cama quer virar. Mente, fé e atitude fez várias que eram rude. E tentar me convencer. Tão real, pensei que fosse. Depois fala que a noite quer e sonha com você. Além das regras, destruindo a lei delas. Pois de primeira a joelha e não nega. E o pior que ela explana pras amigas. Aí já era, deu caô no outro dia. Além das regras, destruindo a lei delas. Pois de primeira a joelha e não nega. E o pior que ela explana pras amigas. Isso que é foda. E aí, Godó Explode Fã? Tá lançando só pedrada. Ô, DJ W, tá ligado, né? Pode vir que eu já tô de capacete. E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk, tudo em um só canal.